Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Boa noite para vocês todos, cá estamos de novo mais uma vez na Rádio Arcancel no 96.2 e vocês estão na minha companhia, na companhia da Silvia, com uma pausa musical, música e boa disposição. Fiquem à escuta, fiquem comigo. Shake it down, vou te dar poquito de amor. Música, ficar de boa disposição e começar a aprontar assim esta noite, que vai ser de certamente uma ótima noite para vocês. Boa coragem para quem está a entrar para casa, boa coragem para aqueles que vão trabalhar. E justamente fiquem a escutar música, que isto é que nos mete boa disposição. Vamos continuar, ou pelo menos começar, iniciar esta emissão da pausa musical com o Will Souto, a dancinha do TikTok. Olha a dancinha do TikTok, é muito fácil de aprender. Vem remexendo a cinturinha que todo mundo faz com você. Vai! Olha a dancinha do TikTok, é muito fácil de aprender. Vem remexendo a cinturinha que todo mundo faz com você. A mãozinha na cabeça.

fazer o que eu tô querendo. Vai ferver teu mundo em mim. Lele, lele, lele, lele. quem tem. Será se tem ou não tem? Puxa do cavaco, o alagoano estourado. Os teus pais a minha, se tem tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Adeus, puta sua vida, eu vou curtir de cara. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo. E tem cava nessa noite. Ui, ai, tem cava nessa noite. Na Brasil. E tem cava nessa noite. Ui, tem cava nessa noite. Tu vai, eu vou. E tem cava nessa noite. Vai ter, viu? Olha. Tem cava nessa noite. Ai. Ui. Tem cabaré essa noite, tem. Olha aqui, tem cabaré essa noite. Meu convidado, você é o Natanzinho. Aí o que deu? Você está jogando calcinha, viu? É o Natanzinho, na rapaziada diferente. Prepara aí, minha filha. E hoje é dia, hoje tem. Bora, vamos que vamos. Os teus pais não me aceitem tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Eu não vou mais voltar. Adeus, puta sua vida. Eu vou curtir de cara. Agora eu tô solteiro. Eu vou gritar pra todo. E tem cabaré essa noite. Ui, ai. Tem cabaré essa noite. Na Brasil. E tem cabaré essa noite. Ai. Ui, tem cabaré essa noite. Tu vai, eu vou. E tem cabaré essa noite. Vai ter, viu? Olha! Tem cabaré essa noite. Ah. Ui! Tem cabaré essa noite. Tem. Olha aqui, tem cabaré essa noite. Eu só queria oferecer pros amigos meus aí. Não vou falar o nome não. Sai da festa, que é um arco. Aí fala assim, Natanzinho aí. Tem ou não tem cabaré essa noite? Acabar esta noite com Natan e vamos continuar com mais música e sempre música. E a próxima música foi pedida do Jerome para a mãe, também para mim e para todo o auditório. Obrigada, Jerome. Ótima noite para vocês. E vamos ouvir o Cris Ribeiro e Jorge Ferreira, Filha Dela. Te amo, Maria. Te quero, querida.

Oh, E é isso mesmo, é sempre ouvir música. Isto foi só assim, foi para expor vontade, assim para vocês guardarem aquele bom ritmo para acabar bem o dia. E esta, vamos ouvir já a seguir o Mike da Gaita, A Nossa Roda. E esta música vem para um senhor que diz que vem do chantier com os colegas. Entrem bem, tomem cuidado na estrada. Não se esqueçam, devagar se vai ou longe. Esta música vai para vocês e para todos aqueles que estão justamente na estrada, que vão de regresso para casa para encontrar as famílias. Quero sentir a emoção por este corpo a mexer. Eu vou sair e deixo em casa o coração. Hoje só quero diversão até o dia amanhecer. E vem comigo quem quiser aproveitar. Quem está farto de chorar, esta noite é para viver. Vem comigo quem quiser aproveitar. Quem está farto de chorar, esta noite é para viver. Vamos cantar, dançar, subir, descer.

Isso mesmo, Ivete Salgado, o mundo vai. E vamos continuar com o Calemas e Zé Filipe, onde anda. E vocês andam por aí, à escuta da Rádio Arconcel, na companhia da Sílvia. Pausa musical. E esta hora são 18 horas e 54 minutos. Mas ainda temos mais uma horinha para ouvir música e vocês já estarem aí do outro lado a escutar na minha companhia. Vamos lá, a música, que é o mais importante. Felipe, não lembro do seu nome, mas foi de madrugada que rolou um beijo e acordei na estrada. Não vai me dizer que tá tudo arranhado. Eu não, mas no bolso encontrei um bilhete dobrado. Mas eu não vou abrir. Você tem que abrir. Eu não quero abrir. Você vai abrir. E quando eu abri, eu logo vi. Daqui a 9 meses volto aqui. Quem vai assumir? É? Quem vai tomar conta do bebê? Você fala comigo? É? Me diz como é que eu vou fazer. Onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? Me diz onde anda? Onde anda? Onde anda essa mulher? Pra te amar, não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes.

Démarrer, démarrer, é tão lindo a minha Bahia, com uma vista das primeiras. É nesta linda vila que nascem as lindas sereias. É nesta linda vila que nascem as lindas sereias. Eu nasci à beira-mar, sou filho de pescador. Eu nasci à beira-mar, sou filho de pescador. Eu aprendi a nadar no porto mais famoso. Eu aprendi a nadar no porto mais famoso. Po po po, biribiri po. Po po po, biribiri po. Não para, não para, não para e não vou parar. Não para, não para, só para quando eu mandar. De peixe adorado que eu dou tanto valor. Rabo de peixe adorado que eu dou tanto valor. Nasceu e foram criados os heróis pescadores. Nasceu e foram criados os heróis pescadores. Quando chega o verão, as festas é um encanto. Quando chega o verão, as festas é um encanto. Todos cantam com paixão ao divino Espírito Santo. Todos cantam com paixão ao divino Espírito Santo. Po po po, biribiri po. Po po po, biribiri po. Não para, não para, não para e não vou parar. Não para, não para, só para como eu mandar. Cada rosto lá um sorriso. Atiram-se roqueiras, cada rosto lá um sorriso. Todos entram na brincadeira, seja pobre ou seja rico. Todos entram na brincadeira, seja pobre ou seja rico. Vem cá bailar comigo, ó minha linda sereia. Vem cá bailar comigo, ó minha linda sereia. Este nosso bailinho já nasce dentro das veias. Este nosso bailinho já nasce dentro das veias. Po po po, biribiri po. Po po po, biribiri po. Não para, não para, não para e não vou parar. Não para, não para, só para quando eu mandar. Toda noite. festa toda a noite, Helena Correia, e vamos continuar com o Jaime Medeiros, Vira, Vira Português. Não é bem o mesmo de género de músicas que eu meto, mas foi a pedido de um grupo de pessoas que estão num carro, que pediram para mexer e para acordar bem, e pediram-me um Vira Português, e achei que este até era bonito. Portanto, esta música vai para vocês. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Braço pra cima, hey, hey, na palma da mão. Alegria. Bate o pezinho, bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate o pezinho. Vamos minha gente dançar um malhão. Bate, bate, bate o pezinho. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate, bate.

adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Conhecem o ritual? Quando passa esta música, quer dizer que já acabou. Lá se foram duas horas de música. A minha companhia, espero que tenham gostado, que tenham passado um bom momento. A mim resta-vos desejar uma ótima noite, um bom jantar para quem vem para a mesa, ótimo fim de semana. Se não tivermos ocasião de ouvir, para certas pessoas, desejo-lhes umas boas festas de Natal e de fim de ano. E para mim resta desejar-vos o tudo de bom, tudo de melhor. E até para a semana. Beijinhos grandes para vocês todos. Vou te dar um pouquinho de amor.